To styl, z którego nie kto naprawdę ma to we krwi. Yeah, what up my people, weeple, defeat the counter people. Shine up the desert eagle, light up that extra lethal. I mean that, 3 years and 2 G's. I'm back with new trees, I wrapped in loose leaves. While y'all was just rapping, who get the set cracking? Just like a neck snapping, let's get this next platinum. What's happening, Def Jam? Remember Math Man? I held your hand through them years when y'all was stressed, man. That's why I still love you, and Russell still hustle. Let's get the pumping iron, and flex some real muscle. Up in this bitch, dude. My click is Rick Rule, and I ain't got the ivory. This ain't the flick, dude. Somebody told me, y'all can't hold me. Naughty by nature, do my dirt all by my lonely. You need to back up, bitch, you don't know me. Gotta leave these hoes alone, they too nosy. Methods killing, MC killing. What more can I say? Stop grilling. That's what niggas get for acting Hollywood. And since y'all understood, would you? Would you? Okay, the love issue, don't let that love get you. My brothers love pistol, do when they thug thistle. Bet y'all ain't know, did you? Bet I'm a pro, did you? Until the flow hit you, fuck it, I'm official. Bone with mold gristle, thrown from chrome nickel. Place that don't tickle, can't wait to zone with you. I'm hard as stone chisel, Meth got his own little formula that go triple. Shizzle. Y'all know my occupation, I'm putting in the word. So any imitation, I'm putting in the dirt. That shit is aggravating, why y'all procrastinating? I got some ass waiting and she probably masturbating. Welcome to new Yitty where half is 250. If I got a problem, then that's one problem too many. So don't tempt me, I'll bust until I'm empty. Swiftly, that way I get the chance to take you with me, motherfucker. Methods killing, MC killing. What more can I say? Stop grilling. That's what niggas get for acting high Hollywood. And since y'all understood, would you, would you, would you, would you? I got style, 8-Rap Brown, back up and back down. Act up, we back clown, laughed up the back now. It's me, DeCalion, swing like Barry Bonds. Mommy got a ratty thong, happy cause daddy gone. Turn it up a little bit, a notch and it'll get cooking once the griddle gets so hot, good looking kid. Okay, now where was I, prepared was I? Yo man broke his jaw, trying to say what I say on this mic, not a day in your life could ya. Say I ain't nice, could ya? If I ain't nice, would ya? Get off my dick and tell your bitch to come in, she stuntin'. Can't hear me coming like my dick's in her ear or something. I put that on my mama, she put that on her kid. He put that chrome on your dome and blow your fucking wig. That's how it is, ass Bobby did. We back on your block with enough shots to give, motherfuckers. Killing, MC killing. What more can I say? Stop grilling. That's what niggas get for acting Hollywood. And since y'all understood, would you, would you, would you, would you? Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da